Eu vou contar um triste fato de uma cidade sem olfato. Ninguém podia perceber o cheiro da flor a crescer, nem rosas lindas no jardim, nem pés descalços no capim. Não podiam nem cheirar o fedor de um gambá, nem mesmo o cheiro de um lixão ou pizza com pimentão. Este não é o povo mais desafortunado. Bobagem, a gente só tá com resfriado danado. Achim! Ah, meu nariz tá entupido. Não sinto cheiro de nada. Ai.